Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Mundo do Futebol, aqui no canal 1 da Antenweb. Hoje vamos falar sobre Carcavelinhos Futebol Clube e o grande troféu que este clube conseguiu, um clube que durou 30 anos e que conseguiu arrecadar um troféu. É verdade, foi nos tempos áureos do futebol português, na altura em que o Carcavelinhos Futebol Club surgiu. Na altura, club era assim mesmo que escrevia, C-L-U-B, e futebol era à inglesa. Na altura em que o Carcavelinhos Futebol Clube se iniciou as suas atividades, no dia 14 de fevereiro de 1912, ainda só havia uma associação distrital formada. Era a Associação Distrital de Lisboa. Bem, havia a de Porto Alegre, mas esta só iria começar a disputar campeonatos na altura de 1923. Quanto e os campeonatos regulares, claro. Quanto à situação da Associação de Futebol do Porto, a mesma também estaria a ser criada naquela altura, mas assim, com uma estrutura já bem definida, era mesmo a Associação Distrital de Lisboa. E então esta associação, que já criava campeonatos regulares desde 1908, foi responsável por dar alas a este Carcavelinhos Futebol Clube. Já antes, o Carcavelos Sport Club tinha sido uma referência, e não era só pelo nome, mas sim também pelo grande impacto que teve. O Carcavelos Sport Club foi campeão em 1908 e, enfim, só depois surgiu o Carcavelinhos, que curiosamente estava situado em Alcântara, no antigo Campo da Tapadinha, hoje Estádio da Tapadinha, e na altura repare-se que o campo já tinha capacidade nas bancadas para 5 mil pessoas. Um número muito alto, mas também era natural porque os fãs eram muitos naquela região, como aliás ainda hoje, não é? Ora, o Carcavelinhos teve várias participações no Campeonato de Portugal, mas há uma que se destaca. O Carcavelinhos conseguiu em 1927-28 um feito inédito e único, neste caso, já que o clube se extinguiu em 1942. A equipa do Carcavelinhos conseguiu vencer um campeonato de Portugal. Os moldes eram mais ou menos iguais aos da Taça de Portugal, tendo em conta que na altura não havia um campeonato como nós hoje conhecemos e como já vários países o tinham, até por exemplo como a própria Espanha, ou França, ou a Inglaterra, o Reino Unido. Mas, nesta situação, a equipa do Carcavelinhos fez história ao então vencer este Campeonato de Portugal, que incluiu vitórias a 3 à equipa do Sport Lisboa Benfica e do Sporting Clube Portugal, já então clubes em evidência no futebol português. Neste Campeonato de 1927-1928, a equipa do Carcavelinhos ficou isenta na primeira eliminatória. Para além do Carcavelinhos, ficaram isentos outros clubes, que já agora pode ficar a saber, até para ter uma ideia mais ou menos dos clubes que alguns dos clubes que participaram neste campeonato. O Sport Comércio e Salgueiros ficou isento, representando a Associação de Futebol do Porto. Também o Futebol Clube do Porto, representando a mesma associação. E o mesmo Boa Vista Futebol Clube, que representava esta respectiva associação de futebol. O Sporting Clube de Braga, que representava a Associação de Futebol de Braga, também ficou isento, bem como a Associação Académica de Coimbra, que representa a Associação de Futebol deste distrito. O Sport Progresso, que hoje compete nos campeonatos concelhios do Porto, representava neste caso a Associação de Futebol do Porto, algo que aconteceu ainda durante vários anos. O Sporting Clube de Portugal também ficou isento, assim como o Império Clube Lisboa, como o próprio nome vai indicando, também representava esta Associação de Futebol. De resto, aquela que tinha mais representantes. Sport Benfica também e o Casa Pia Atlético Clube também. O Clube de Futebol Lisbonenses, que na altura tinha o seu nome inscrito como Clube de Futebol à inglesa, também representava esta Associação de Futebol de Lisboa. E, claro está, o Carcavelinhos, do qual falamos. Estavam ainda isentos o Barreirense, clube que em tempos integrou a Associação de Futebol de Lisboa, mas aqui representava Setúbal, e o Vitória Futebol Clube de Setúbal. O clube se entraria então nos oitavos de final, já depois de terem ultrapassado a primeira eliminatória. Já depois de terem ultrapassado a primeira eliminatória, para esta fase de isenção. Nestes oitavos de final, a equipa do Carcavelinhos venceu o Beira-Mar por 3 bolas a 0. Os aveirenses perderam por 3-0 em casa no dia 6 de maio de 1928. Nessa altura, o árbitro era Armando Moura, da Associação de Futebol do Porto. A equipa não há registro dos marcadores destes golos, nem sequer dos alinhamentos iniciais do Beira-Mar nem do Carcavelinhos. Depois veio o jogo com os Salgueiros, logo o indício de que a equipa de Lisboa iria mesmo dar que falar. Nos quartos de final, a equipa do Sport Comércio e Salgueiros a jogar em casa perdeu por 8-1 frente à equipa do Carcavelinhos. Ao contrário do que se possa pensar, é um facto, nesta altura era mais habitual haverem mais golos porque as equipas arriscavam mais em termos atacantes, em termos ofensivos. Este feito ocorreu no campo do Covelo, que era o antigo campo do Sport Comércio Salgueiros. O Vidal Pinheiro só surgiria depois. Foi no dia 13 de maio de 1928. O árbitro era Luís Lucas, da Associação de Futebol de Coimbra. José Domingues marcou para a equipa do Carcavelinhos aos 13 minutos, abrindo ativo neste campo do Covelo para a equipa do Carcavelinhos. O 2-0 surgiu 3 minutos depois, por intermédio de Armando Silva. E Canuto, que era também o treinador da equipa do Carcavelinhos e que mais tarde viria a ser árbitro do futebol, marcou o 3-0 aos 19 minutos. No minuto seguinte, surgiu o 1-3 por Reis, o único gol da equipa dos Salgueiros, aos 20 minutos. Mas a equipa do Carcavelinhos voltaria a marcar, neste caso 4-1. Mas aqui não há indicação do minuto em que este gol foi marcado, apenas se sabe que foi por Manuel Rodrigues. Sabendo já que estas informações muitas vezes são dúbias. Aos 85 minutos, José Domingues provoca o início de um grande festival de golos. Surge então este 1-5 aos 85 minutos. E o mesmo José Domingues marca aos 87 o 1-6. O 1-7 surge por Canuto, ao minuto 88. E ao minuto 89, Canuto também marca o 1-8. Aqui já a equipa de Salgueiros estaria mais desfalcada, eventualmente. Alinhou com os Salgueiros, com o guarda-redes Soares, depois com Sousa e Leonardo Gaspar, Alberto Augusto, José Coentro e Faria. E Faria, aliás. Francisco Carvalho, Manuel Teixeira, Reis e Américo. E Castro foram os restantes jogadores do plantel da equipa do Salgueiros. A equipa do Carlos, aliás, a equipa do Carcavelinhos, treinada por Carlos Canuto, teve como guarda-redes Gabriel Santos, Carlos Alves e Abreu, Artur Pereira, Daniel Vicente e Carlos Domingos, e no ataque Manuel Abrantes, Armando Silva, Carlos Canuto e José Domingos, aliás, José Domingos e Manuel Rodrigues. Seguiu-se depois as meias finais, e aqui o Carcavelinhos dá ainda mais nas vistas. Afinal de contas, a equipa do Carcavelinhos vence por 3-0 e novamente fora a equipa do Sport Lisboa e Benfica. Não havia o Estádio da Luz, mas havia o campo. Havia o campo das Amoreiras, que era onde jogava o Sport Lisboa e Benfica. Já com um nome cada vez mais forte, a equipa do Benfica foi eliminada então pelo Carcavelinhos no dia 24 de junho de 1928. O árbitro era António Torres de Sousa, da Associação de Futebol de Lisboa. Aqui não havia problema em que o árbitro fosse da mesma associação. Afinal de contas, era do mesmo distrito, os dois clubes eram do mesmo distrito, e já na altura havia um cuidado para que isto não acontecesse, para evitar as clubites. Os árbitros não eram escolhidos da mesma associação, por exemplo, entre um Porto Braga, também já naquela altura não poderia haver um árbitro da Associação de Futebol do Porto ou da Associação de Futebol de Braga a arbitrar o encontro. Às vezes isto acontece, mas na altura a exigência era maior e as rivalidades também. Os marcadores destes 3-0 para a equipa do Carcavelinhos foram José Domingues aos 45 minutos, aliás, aos 46, peço desculpa. Canuto aos 52 e José Domingos novamente aos 56. O treinador do Sport Lisboa Benfica era Ribeiro dos Reis e fez-se alinhar esta equipa encarnada com António Jacinto, Ralph Bailão e Luís Costa, Artur Travassos, Raul Figueiredo e Vitor Hugo, José Simões, Mário Carvalho, Vítor Silva, Jorge Tavares e Eugénio Salvador. O Carcavelos, como já disse, é treinado por Carlos Canuto, alinhou como era habitual. Gabriel Santos, Carlos Alves e Justo Pinho, neste caso aqui uma alteração, Artur Pereira, Daniel Vicente e Carlos Domingos, Manuel Abrantes, Armando Silva, Carlos Canuto, José Domingues e Manuel Rodrigues. Nesta altura, a equipa do Sporting vencia o Vitória de Setúbal por 3 bolas a 1. E assim sendo, a equipa que na altura jogou no mesmo dia no Campo das Amoreiras, mas mais tarde, acabaria então por defrontar na final a equipa do Carcavelinhos, a equipa sensação. A final realizou-se no dia 30 de junho de 1928, no estádio, no campo do Palhavã. Na altura não havia estádios, era campos. No campo do Palhavã. O Palhavã que tinha o seu grupo esportivo e que acabaria também por se fundir com outros clubes. Na altura era o árbitro Silvestre Rosmaninho de Lisboa, desta associação de futebol. Mais uma vez, dois clubes de Lisboa chegarem à final. O Benfica, o Carcavelinhos venceu o Sporting por 3-1. A equipa do Carcavelinhos entrou a vencer, neste caso aos 20 minutos, por José Domingues, um dos notáveis jogadores desta equipa do Carcavelinhos. A equipa do Sporting empataria depois aos 52 por Abrantes Mendes, mas José Domingues voltaria a fazer a diferença. Um minuto depois do golo do Sporting surge 2-1 para o Carcavelinhos, minuto 53. Depois, Manuel Rodrigues marca o 3-1 final aos 75 minutos. Carcavelinhos, com Gabriel Santos, Carlos Alves e Abreu, Artur Pereira, Daniel Vicente e Carlos Domingos, Manuel Abrantes, Armando Silva, Carlos Canuto e José Domingues e Manuel Rodrigues. Foi o 11 escolhido pelo próprio treinador, também Carlos Canuto. Filipe dos Santos era o treinador da equipa do Sporting Clube de Portugal. Cipriano dos Santos era guarda-redes e jogavam na equipa do Sporting como 11 inicial, António Penafiel e Jorge Vieira, Martinho de Oliveira, Serra e Moura, Matias Lopes, João Francisco, Abrantes Mendes, o autor do golo do Sporting, João Jurado, Agostinho Cervantes e José Manuel Martins. Foi a única vez que o Carcavelinhos venceu um campeonato de futebol em Portugal. A equipa chegou a um quarto lugar na época 37-38, já no Campeonato das Ligas, era assim chamado. O campeonato tal igual como nós hoje o conhecemos. Apenas uma nota, entre 1934 a 1938, as duas competições permaneceram em vigor. O Campeonato das Ligas era independente do Campeonato de Portugal, embora depois este Campeonato de Portugal fosse extinto, por assim dizer, para dar lugar à Taça de Portugal, que funcionaria muito mais ou menos nos mesmos moldes, e incluiria os clubes da 1ª Divisão e os da 2ª, tal e qual como acontecia com a época, com as épocas entre 1934-35 e 1937-38. A equipa do Carcavelinhos fundiu-se com outro clube, neste caso União Futebol Clube de Lisboa, para depois formarem o Atlético Clube de Portugal. Isto aconteceu no dia 19 de setembro de 1942. Desde então, a equipa do Carcavelinhos e do União Futebol Lisboa, neste caso o Atlético Clube de Portugal, continuaram a jogar no campo que viria a ser estádio, o Estádio da Tapadinha. E o nosso programa Mundo do Futebol fica por aqui. Vamos continuar a conhecer as nossas raízes, mas não só. Fique por aí porque voltamos na próxima terça-feira. Até lá!